Todos os homens tentam enganar o próximo. Todos se julgam mais que os outros. Giovanni Papini. Os homens nunca revelam os verdadeiros objetivos pelos quais atuam. Intimamente, exageram os motivos baixos, materiais. Publicamente, anunciam os motivos nobres, espirituais. Mentem em ambos os casos. Os homens não conhecem os outros nem a si próprios. A maior parte dos homens vive de instinto, hábito e imitação, animalmente, por vezes, com intermédios de felicidade inconsciente. Os poucos superiores sofrem, tentam, desesperam. Os mais elevados são os que desejam apenas as coisas inacessíveis, impossíveis, amor perfeito, arte perfeita, felicidade, eternidade, etc. Todos os homens tentam enganar o próximo. Todos os homens procuram superar e dominar o próximo. Todos os homens se imaginam no bem, no passado ou no futuro. Todos os homens se esquecem dos verdadeiros fins e fazem dos meios os seus objetivos. Para onde quer que os homens se voltem, depara-se-lhes o impossível. Todos os homens se julgam mais que os outros. Não basta aos homens possuir um bem, se não for maior que o do próximo. E, obtido um bem, cansam-se dele, saciedade, náusea, ou então têm medo de o perder e padecem, ou desejam outro. Para obterem um bem imediato, não pensam no mal próximo que há de virá. Todos tentam extrair dos outros mais do que podem, os industriais dos compradores, os patrões dos operários dos patrões, etc., e dar o menos que podem, e como todos fazem o mesmo, a vida é uma contenda, um engano, sem vantagem para ninguém. Giovanni Papini. Relatório sobre os homens. Um oferecimento de trechoar.com. Estimula pensamentos. Compartilha leituras.